da Juliette, eu vou na duplo. Autorizado ingresso, portão 612, senhor. Autorizado ingresso, portão 612, duplo. No 073, decolo 03, chame controle no 20, decimal 8. 08, obrigado. A frequência é 121, decimal 9, senhor. Decimal 9? Afirmativo. Ah, tá. Para Guarulhos, da El Leda Bridge. Ingressa Juliette, 6250. 6250, portão 02, autorizado ingresso. 02, autorizado, 6250. O Juliette Sierra Tango, na escuta. Juliette Sierra Tango, recebi um plano do senhor aqui com nível 065, poderia confirmar? Sim, 065, confirme parte onde se encontra a pista de onde ela decolar. Juliette Sierra Tango, pronto para cópia? Copa Tango Juliette Sierra Tango, autorizado para Sierra November Tango Foxtrot, nível de voo 065, direto, decola da pista no 7, primeira curva à direita, corredor Axé. No corredor Axé, restrito a 1000 pés até o farol da barra ou até a operação do controle Salvador na frequência 120, decimal 8, aciona 5435, Copa Tango Juliette Sierra Tango. Controle 120, decimal 8, senhor. Juliette Sierra Tango, copiou? Juliette Sierra Tango, controle 120, decimal 8. Correto, Juliette Sierra Tango, parte 5, confirme o POB. 04 no POB, ciente para acionamento táxi e decolagem. Do parte 5, chame torre na frequência 1 no noite, decimal 95, senhor. Bom voo. Pista 1 na 7. Pés do corredor, setor sudeste da torre para o cruzamento da 35, 2733. Autorizado o cruzamento da 35, 2733, aguardando a transferência para o controle. Cruzamento aguardando transferência para o controle, 2733. Agora com controle no 20, decimal 8. Controle 208, 2733. Salvador, muito bom dia. Força aérea 2733, 1000 pés, corredor Axé, passa para o farol de Tapuã. 02733, controle, prossiga em condições visuais. O voo será até Veracruz? Afirmativo. Após farol, foi autorizado, solicita 2000 pés para treinamento de tráfego de emergência simulado em Veracruz. E após regresso para a TGN Salvador. Ah, ok. Chama no farol da barra. Lambda 733. Ciência, informação, curso Juliette, pronto, cópia. Golo 93, autorizado Sierra Bravo, Golfo Romeo, na Afro Zulu, no Meia, até Bravo, Hotel Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida Dael, Leda, Bridge, controle Salvador, opera frequência 120.8, torre 118.95, transponder 5563, Golo 93. Portão 5, chame pronto para o pushback acionamento. Azul 4207 ao controle Salvador. Acione a identificação, ajuste no 020 e desça para 8000 na chegada bom. Livre decolagem capitano no 7, vento no 5, 0 graus, 11 nós. Positivo, o senhor está liberado subir até 2000 a partir de agora, confie. Ah, subimos 2000 a partir de agora, 2733. Juliette Serra Tango, decola azul no 3, chame agora o controle 120.8. Controle 120.8, obrigado, Juliette Serra Tango. 4207, passa Lagoinhas e autorizado para 5000. Julieta Serra Tango é o controle Salvador, meu cordial, ou o seu voo visual é para Teixeira de Freitas? Fala tudo, Michel, quando você estará presente, transfigura a água 295 RDA para passar em Salvador e o nível é 105. Certo, está modificando agora para Porto Seguro e o nível de voo 105. Está autorizado para o seguinte. Negativo. Suba para o nível 105 e voo para Porto Seguro autorizado. Positivo, Força Aérea 2733. Mike Eco Oscar retorna da plataforma a 1000 pés, o ajuste 1020, operamos visual, qual o número de pessoas a bordo? 5595 Lelos, confirme nível. Uno 40. Copiado, Uno 40, aguarde coordenação, senhor provável, Dael Coral. Dael Coral, por favor. Era 2733, agora manobrar aqui o planejamento de Vera Cruz, descida até o que pega o Cruz. Ok, hora certa, 1316, frequência livre. Firmo, possível. 5595 autorizado, Sierra Bravo, Índia, Lima, nível de voo 140, Golf 677. Decolado pistão no zero com curva à direita, subida coral, controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95, transponder 5570, trip 5595. Estão autorizados então em Léo, 140 pela Golf 677, decolado a 10 com curva à direita, descida coral, vai acionar 5570, 120 decimal 8 o controle, 1895 a torre, trip 595. 5570, o cotejamento foi correto, 5595, portão 1, coisão, na remota do pátio principal, chame pronto para o pushback acionamento. Vou chamar a alfa do pronto, 4207, via direita, proa 220. Livre. Salvador, aponte novamente, Oxané 6140, possível 390, recebido. Centro 8, Federação 6140, informação em curso, Juliette. Juliette, Mateus. Alô, Salvador, bom dia, 1397, autorização para São Paulo, Congonhas, frente da Juliette, posição 06. Bom dia, no 397, informação Juliette correta, número 2 para cópia, provável da El Leda Bridge. Daniel Leda Bridge, na escuta, obrigado. Continua 6140, eu já tenho aprovado o nível de voo 350. Copio 35, gostaria de Rigodrão 39. Copio 35? Pronto, cópia, senhor. Sigo. Kushner, 6140, autorizado para Sierra Brava Romeo Foxtrot, Apro Whisky 58, nível de voo 350. Decola da pista no zero com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle Salvador opera em 120.8, torre 118.95, transponder 5573, o Xené 6140. Autorizado Recife, pela 358, nível 350. Decolada no zero, pela curva esquerda, Puca, Aracaju, a saída, controle 208, aciona 5573, controle, perdão, 5573, a torre 118.95. 5573, protegimento correto, Xené 6140. No portão 02, chame pronto para o pushback, acionamento, senhor. Toma aí, é 2614. Gol 1397, portão 612, pronto, cópia? Gol 397. Quando 397 autorizado para São Paulo, Congonhas, Nápoles, Zulu no meio, até Bravo, até o Zulu, após direto de posição Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, sistem usa no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle em 120.8, torre 118.95, transponder 5571, gol 1397. E 360 autorizado. Para São Paulo, aerovia até Zulu 16, Bravo até o Zulu, DCT Trivi. Saída da El, Lida Bridge, decolada 10 com a direita. 120.8 é o controle, 6995 a torre, 5571 aciona, a 397. 5571 no protegimento correto, senhor, somente a torre 118, decimal 95. No portão 62, já chamei pronto para o pushback, acionamento. Deixa eu falar quando pronto, só confirmando, é 18.5.14.37, obrigado. Que é a Bosca, chame a torre, 11895. Torre 11895, tá? Torre Salvador, mais em Bosca. Aí que é Bosca, repórter para o Itapuã. Ininteligível, sou o PTT. Confirme se é o aeronave tentando chamar o Solo Salvador em 1219. 983 em escuta do solo. Tá bom na 983? Afirmo, senhor. Confirmo, o senhor recebeu um chiado agora, forte? Sim, as aeronaves em escuta do solo, confirmo se vocês receberam um chiado na frequência agora. Negativo, 397 não chutou nada. Negativo, P3 e 5. Com visual com tráfego na final da 10. Afirmativo, manterá o circuito em campo, reportará com o dado que está no tráfego. Dom Salvador, bom dia, 4207. 4207, continue a aproximação, informe trem de pouso baixado e travado, vento no 40 graus, 8 nós. 07. Vieram baixado e travado, 4207. 4207, pouso autorizado, cabeceira 10, vento não 40 graus 8 nós, reforma sua direita no helicóptero, não interfere com a sua aproximação, mantendo espera sobre o farol de Tapuã, tem livre pouso. Livre pouso. Que acosta condições de prosseguir a retaguarda do tráfego e reportar de base para a final da cabeceira 17? Afirmativo. Aguardando a passagem do mesmo, ingressará a retaguarda. Passará a base na final 17. Afirmativo, Mike Acosta. Reporte de base para a final da 17, Mike Acosta. Acosta. Zulu, livre, táxi Chatel, a Papá, chame na Papá para o cruzamento. Ok. 2733, existe a necessidade de prosseguir pelo litoral em função das condições meteorológicas? Ou o senhor tem condições de partir da presente posição direto para a final da pista Conozela? Tem condições de seguir direto. Ok. Então vamos abreviar essa trajetória, partir direto para o final da pista 10. Direto ao final da 2733. Cruza de imediato? Autorizado o cruzamento e prosseguiu o táxi Quebec Mike Lima na Lima. Ao mesmo tempo, só chama o solo 121-9. Solo 4207, solo 29, direito no 219. Direito no 219. De base para final, baixado travado 17, é o Mike Acosta. Mike Acosta, autorizado, pouso pista no 7, vento 130 graus, 12 nós. 129. Livre pouso, estacionamento, chama para o 7. Salvador, 4207. 4207, táxi aprovado Alfa, chama ingresso na Juliette. Táxi Alfa, chama para ingresso na Juliette, azul 4207. Autorizado. Lua, aguarde um momento para início do seu correção para continuação do seu táxi. Eu tenho o passareiro efetuando pushback agora na remota, ok? Aguarde só um minuto. Falou, Salvador, Gola 397, pushback acionamento na posição 06. Paciente no 612, aguarde aproximadamente 2 minutos, senhor. E aguardando o Gola 397. Copiado no 93, autorizado Pátio Índia, até o ponto de espera pistola 0, justo no 020. Ponto de espera pistola 0, chame torre sempre 1895 no 93, tem um bom voo. Autorizado Pátio Índia, lá chama 2899, obrigado, sem trabalho no 93. Estava 2, né? 140, está no 2 para o puxo funcionamento. Copiado 6140, aguarde para o pushback do estacionamento, senhor. Aguardar, grato. Ah, positivo. Mas a visibilidade tá boa, hein? É, tá. Só que tá chuva leve aqui, tá atrapalhando um pouco. Ah, ok, gente. Salvador, gol 1397. Siga, senhor. Por gentileza, nós iremos seguir a aeronave da Trip. Negativo, senhor. O senhor irá taxiar após a aeronave da Trip, só que existe um tráfego para passar a retaguarda. Então aguarde para a autorização do seu pushback no 397. É, não, eu só estou questionando para iniciar a partida dos motores na posição. Vai dar uma autorização de pouso 273. Antes da Juliette, azul 4207. Ciente, aguarde para ingresso 4207. Guarda ingresso. Correção, 4207 tem livre ingresso agora, portão 01, 4207. Tem livre, portão 01, azul 4207.